Hoje ao acordar eu me pus a orar, sabendo que mais um dia eu terei que enfrentar. Lutas e dificuldades eu irei passar, mas a vitória é em Jesus eu vou encontrar, pois é Ele que me dá forças para lutar, para superar o mal que quer nos derrubar. O diabo é astuto, ele quer nos tragar, e ele quer roubar o que Jesus quer nos dar. E a bênção do Senhor ele quer nos tirar, para a nossa vida ele poder acusar, usando a língua dos irmãos para nos criticar. E não é acusando que vai adiantar, e sim orando para Deus transformar. Então irmão, pare de julgar, pois só haverá um para nos condenar. Seu nome é Jesus e ele voltará. Espero que lá em cima eu possa te encontrar, porque meu irmão, lá no inferno o bicho vai pegar. Cristo é solução. A solução. Até ele sangue bom. Não quero que você perca a salvação, não, por causa das coisas bobas desse mundão. Então abra o olho e se liga meu irmão, o diabo está louco para te derrubar. Não dê brechas que ele pode te acertar, e com prato de lentilha ele vai te atentar. Mas fique firme que Jesus te ajudará a vencer as lutas e as tribulações que tem afligido os nossos corações. Pois o Senhor que nos dá forças para lutar, para superar o mal que quer nos derrubar. Mas agradeço a Deus por me libertar e salvar, por ter me resgatado das garras de Satanás. Obrigado Senhor pela libertação. Muitos querem sair dessa vida de perdição, mas são poucos que alcançam a salvação. Por isso estou aqui ajoelhado orando, pedindo ao Senhor meu Deus que venha libertando os meus manos que no mundo estão se acabando. Cristo é solução. A solução. Vem até Ele meu irmão. A transformação. Vem até Ele, meu irmão. Cristo é salvação. A salvação. Vem até Ele, sangue bom. Senhor, eu entrego em Tuas mãos a vida daqueles meus irmãos que estão perecendo neste mundão por não ter Jesus no coração. E uma coisa eu te digo, sangue bom, Cristo me salvou e Ele quer salvar você. Então basta somente você se arrepender e você verá a transformação que Ele vai fazer. É, só depende de você se arrepender. A mudança em sua vida Ele pode fazer. A verdadeira paz o Senhor quer te dar, aquela que no mundo você não conseguiu encontrar. Eu vou encerrando por aqui, terminando minha oração para poder me despedir do Senhor Jesus Cristo, que logo está por vir, pois com Jesus eu quero subir.